O dia 13 de julho na história, 1917, ocorreu a terceira das seis aparições da Virgem Maria às três crianças de Fátima, em Portugal. Uma multidão estava presente no local. 1930, 13 seleções iniciaram a disputa do primeiro campeonato mundial de futebol realizado em Montevidéu, no Uruguai. 1977, um blackout deixou a cidade de Nova York no escuro por 25 horas. A polícia prendeu cerca de 3 mil pessoas sob suspeita de saque. 1985, o cantor irlandês Bob Geldof organizou o festival Ajuda ao Vivo, que movimentou os mais famosos cantores do mundo para ajudar os 150 milhões de flagelados da seca na África. 1992, Yitzhak Rabin assumiu o cargo de primeiro-ministro de Israel. No ano seguinte, ele assinaria um acordo de paz com o líder palestino Yasser Arafat em Washington. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.